O zoólogo resolveu treinar um macaco para pintar obras de arte. Comprou várias cores de tinta a óleo, uma palheta e alguns pincéis e colocou uma tela branquinha na frente do macaco e fez as primeiras manchas com a tinta. E o macaco, observando o homem fazendo aquilo, pegou o pincel na mão e passou a imitar o zoólogo e foi distribuindo as cores naquela tela. E não é que o macaco tinha bom gosto e talento artístico? Misturava as cores com uma primazia impressionante. Cores quentes com cores quentes, cores frias com cores frias, e o macaco dava um equilíbrio para as cores naquela tela que realmente o zoólogo ficou admirado. Pensou que talvez fosse coincidência. Será que esse macaco realmente é talentoso? No dia seguinte, ele colocou uma tela branquinha na frente daquele macaco. Abriu as tintas e apenas molhou o pincel. O macaco imediatamente pegou aquele pincel na mão e foi distribuindo as cores na tela e foi produzindo uma outra obra de arte abstrata. Que macaco talentoso! Não apenas joga as cores na tela, como faz isso com muito equilíbrio e com muita sensibilidade. Vou continuar a minha experiência. No dia seguinte, ele colocou outra tela branquinha na frente do macaco e o macaco já foi abrindo os tubos de tinta, já foi pegando o pincel e foi distribuindo as cores. Impressionante! Só faltava aprender a assinar o nome. O zoólogo pensou, ele não assina o nome porque macaco não tem nome. Mas se tivesse, ele assinaria. É um grande artista, cada obra de arte. Macaquinho, vem cá. Como prêmio, eu quero te dar esse amendoim. O macaquinho comeu aquele amendoim enquanto pintava a tela. E assim aquele cientista, o zoólogo, foi premiando o macaquinho. Para cada tela pintada, ele dava um amendoim de presente. E o macaquinho foi compreendendo, no seu pequeno raciocínio, que aquilo era um pagamento pelos quadros que ele pintava. Não demorou muito. O macaco começou a pintar qualquer coisa na tela e pintava rapidamente, jogava as tintas, as cores de qualquer maneira e já estendia a mão esperando o seu amendoim. O cientista foi compreendendo então que ele havia destruído o talento do macaco ao introduzir naquela relação o conceito do lucro. Você sabia que um artista, seja cantor, pintor, escultor, quando ele está fazendo a coisa por amor, por inspiração, sem pensar no dinheiro, ele produz as mais magníficas obras? Você pode reparar, os compositores são assim também. As melhores canções, as melhores músicas foram criadas por eles na época em que eles não eram famosos e nem vendiam muitos discos. Mas quando um artista começa a depender do dinheiro que ganha com aquela arte, ele passa a ter uma necessidade de produzir para ganhar dinheiro. E não é só com relação aos artistas. Qualquer pessoa age desta maneira. E por incrível que pareça, até o cristão, quando ele é um novo convertido, está naquele amor extraordinário. Faz tudo com uma dedicação, vai todos os dias aos cultos, participa de todas as atividades da igreja, faz qualquer coisa por amor à obra. Mas à medida que ele vai sendo recompensado pelo homem naquilo que ele está fazendo na obra do Senhor, ele passa a se tornar profissional. Chega até ao ponto de alguns pastores dizerem: ah, eu vou dirigir tal igreja, quanto eu vou ganhar? Qual vai ser o meu salário? Ah, aquela igreja é muito pequena, ali eu não quero ir não, porque ali não tem futuro. Então, foi destruído dentro daquela pessoa o amor em fazer o melhor para Deus. Por isso que o nosso Senhor Jesus conta na parábola dos talentos que o Senhor chamou os seus servos e deu a cada um os talentos e disse: negociai até que eu venha. E os seus servos foram negociando. E diz o Senhor Jesus que depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos para ajustar contas e para dar tanto a recompensa como o castigo. O Senhor Jesus não vai dar recompensa para ninguém durante esta vida. Você está me ouvindo? Você tem que trabalhar hoje e fazer o melhor de uma tal maneira como se o Senhor Jesus fosse voltar amanhã. E o Senhor Jesus aqui na terra disse: quando vocês fizerem tudo o que for mandado, ao invés de se autoelogiarem, digam: eu sou um servo inútil, porque fiz somente aquilo que o meu Senhor me mandou. Jesus não quer mercantilistas da fé, não quer cristãos profissionais, não quer obreiros que façam as coisas apenas para receber o elogio do homem. Jesus combateu todas essas atitudes e o próprio Senhor Jesus encerra dizendo na sua palavra: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Se você quer trabalhar, faça o melhor, não para os homens, mas para Deus, sabendo que receberás uma recompensa do Senhor, porque Ele cedo voltará. Aquele que está para vir não tardará, certamente virá. Ora, vem, Senhor Jesus.